Pra começar, eu apaguei todas as nossas fotos do meu celular. Depois te bloqueei. Fiz o que todo mundo faz pra esquecer do ex. Mas o que é que eu falo com a minha boca quando ela beijar o beijo e não for o teu? E na hora que eu tirei a roupa, o coração apareceu gritando por Eu tô morrendo.